있어. 혼마 있으면 그래. Yeah yeah, think yeah, oh, think yeah, oh. Vem que é melhor e se nunca sabe o bem que é. Viva, porque nunca é tarde. Porque nunca é tarde. Vem que é melhor e se nunca sabe o bem que é. Viva logo, porque nunca é tarde. Porque nunca é tarde. Tô vendo você passar, tô vendo você dançar. Hoje eu quero ficar só, só eu e você. Hoje eu vou pagar pra ver, vou me arriscar pra ver. E vou te levar pra ver o que tu nem imaginava. Eu tô vendo o tempo passar, do seu lado pode passar. Vamos aproveitar a vida, essa noite é pra zoar. Demais, não dá pra parar. Vim pra viver e vou te levar pra ver amor. Vem que é melhor e cê nunca sabe o bem que é. Viva, porque nunca é tarde. Porque nunca é tarde. Vem que é melhor e cê nunca sabe o bem que é. Viva logo, porque nunca é tarde. Porque nunca é tarde. Hoje nada é proibido, vamos derrubar um muro. Vamos lá visitar o outro lado da vida. Respeito e consideração aqui tem. Que essa vibe não acabe, eu e você é mais de 100. Você é a mais linda, não quiseram te falar. Você pode tudo, gata, hoje você tá demais. Sabe que me tem na mão quando me olha assim. No ruim, no ruim, vamos eu e você até o fim. Vem que é melhor e cê nunca sabe o bem que é. Viva, porque nunca é tarde. Porque nunca é tarde. Vem que é melhor e cê nunca sabe o bem que é. Viva logo.